Golden 198, Web 5729. Sente atualizado 340 para com fins da decola da pista 10 com curva à direita. Saída da El Leda Bridge após com fins direto 2522 178 Web 5729. Confirme transponder. O transponder é 5522 e o controle 1198. Sente transponder 5522 e controle 1198 Web 5729. Portão 5, chame quando pronto. Chamará quando pronto, 5729. 6720, livre da colagem, pista 10, vento 080 graus, 139. Iniciando, 6720. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike Ecovita. Mike Ecovita, prossiga. Está no pátio 4, só para acionamento de manutenção. Livre reporte no terno, Mike Ecovita. Ecovita, chamada. Acionamento, portão 10. Linho no 98. Muito grato, Oscar Bravo. Web 6720, decolado ao 05, controle 1998. Bom voo. Muito obrigado, senhor. Oscar Bravo. Estou firme para o controle? Apatando Oscar Bravo, como nos vemos? 5A5, manter mil pés, condições visuais, corredor axé, Oscar Bravo, na escuta do controle. Bravo, trabalhando no... Afirmativo. Controle Web 6720, buenas, novamente. Jet 6720, contato radar decolagem, sou para o nível 340 CDL. 340 na DEL 6720, pode voar direto da DEL, senhor? Autorizado. Direto da DEL 6720. Alfa Oscar Golf, controle? Tortilha, controle, Oscar Golf. Condições de voar na proa da rotatória? Afirmativo, senhor. Foi rotatória, Oscar. Alfa Oscar Golf. Para o 03, voo no 273. Controle aí, Salvador, poderia dizer a proa ideal para a rotatória, senhor? Mantente-se em condições visuais. Tem condições de voar na proa 260? Afirmativo, senhor. 260. Afirmo. TAM 3897, copia? Copia. 3897, Salvador, Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, Bidev, onde intercepta pelo ISC 50. Acione 5014 e o controle 119.8. TAM 3897. Autorizado 340, Guarulhos, decola da 10, com curva direita após Nadael Lida e após Bidev, intercepta pelo ISC 50. 5014, transponder, 1198, controle Salvador 3897. 60, chama agora o centro Recife na frequência, no 2085, alterno 2545. 817. 268, podia confirmar a secundária, por gentileza? podia confirmar as frequências para o Azul 4206? Afirmativa, a frequência é 126.85, caso negativo 125.45. 2685, caso negativo 125.45, grato 4206. Web 5729, está na posição 5 para pushback, acionamento. Ok, 5729, coordenando com a equipe de solo após a passagem do rebote da TAM, vai passar a sua retaguarda livrando o pátio 1, inicie no portão 05, chame para o táxi. Ok, sempre então após a passagem da TAM, inicie o Web 5729, pushback. Para táxi, está 8002, 146350 Guarulhos. Copiado, livre táxi, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1 no 86, 1012 altímetro, tá 8002. Juliette Alfa, 186, bora. Solo é o papapapá, terra forte. Prossiga. Só quero informação, tá tendo sequenciamento para quantificar. Não, não tem nenhum controle de fluxo no específico, não. Ah, tá ok, obrigado. Já tenho aqui a sua autorização, tá pronto pra cópia? Não, ainda não. Acho que vai mais uma meia hora, 40 minutos, aí eu chamo pra cópia. Ok, então. Faça Golf Controle. Prossiga, controle, apagou. O senhor tá avistando a aeródromo, que agora está... A 4 milhas na posição de 10 horas. Afirmativo, senhor, visual. Chame torre jogador agora, Alfa Oscar Golf na frequência 118.62. Chamar a torre Salvador 118.62. Bom trabalho, senhor. Obrigado. Controle 6720, solicita para o DIPDEV. Solicito direto ao centro na frequência 125.1, alterno 3325. 251, 3325, bom serviço. Boa. Confirma o estimado de pouso, Oscar Oscar Bravo? Ah, ok, Vera Cruz, gente. Tem frequência livre, não tem tráfego informal. Boa tarde, 8002, aproximando o ponto de espera, pronto. Boa tarde, são 8002, a linha decola pista no 0, vento 080 graus, 14 nós. A linha decola, são 8002. Salvador, gol 1940. Alfa Oscar Golf está visual com o 7, trem fixo, 2 milhas fora. Gente, Alfa Oscar Golf, livre pouso, pista no 7, vento 090 graus, 149. Livre pouso na 97, Alfa Oscar Golf. Golo 940 ao solo. Tem autorização já de Guarulhos? É, já informação que Serra está no portão 04. O senhor está pronto para a cópia? Para a cópia. Golo 940, Salvador, Guarulhos, nível 360. Subida da El, transição Leda, após Leda direto Bidev. Em Bidev, intercept é por Whisky 50. O controle 119, decimal 8, aciona 5033. O gol no 940. Decola da 10 com curva direita. Autorizado Guarulhos, no 360. Saída da El, transição Leda, após Bidev. Intercepta aerovia Upwhisky 50. Controle 119.8, transponde 5033. Decolada 10 com curva direita. Mativo, após Leda, Bidev, ok? Bidev. Qual o portão? Bidev, após Leda, portão 04. Chame para puxa acionamento. Preparado para puxa acionamento. 002, decolada zona 5, controle 1998, bom voo. 98, boa. Alfa Oscar Golf, sala zona 5, confirme estacionamento. É pro pátio 5? Frente, à frente, ok? O pátio 5, Alfa Oscar Golf, confirme. É negativo, pátio 4. Ok. É 380, Dael. Quando puder visual, aguarda para o Dael. Após 2000 pés, está autorizada. Está aí, após 2008002. Salvador, o Web 5729 com 130 a bordo, autonomia 0323, Altena Guarulhos, pronto para táxi. É 130, 323, é isso? 130 a bordo, 0323, autonomia, Altena Guarulhos, 5729. Afirmativo, copiado, direita táxi, ponto de espera 118.6, 1012 altímetro, Web 6725729. Sente, táxi à direita, torre no 186, 1002, no ajuste, Web 5729. Salvador, Web 5729, está pronto no ponto de cola da 1-0. Web 5729, ciente, boa tarde, Alinda, cola pista 1-0, vento 080 graus, 1-2-2. Ciente, Alinda, cola pista 1-0, 5729, bom dia. Boa tarde. Autorizado 360, decola, curva direita, subida da El, Leda, após Leda direto Bridge, em Bridge intercepta a Zulu 16 e prossegue conforme rota. Transponda 55, correção, 5022, 5022, e o controle 119, decimal 8, o Golo 273. 360 para Confins, da El, Leda Bridge, intercepta a Zulu 16, decola 10, curva direita, 5022, transponda 198, o controle. Cotejo fixo após Leda? Bridge. Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco. Bridge. Bridge, ok. Tá no portão 3? Isso, no 3. Chame para puxa acionar. Iniciando. Webjet iniciando. Ok, ok, Vidal. Baixo. Salvador, 8002 com 0150. Agora a transferência. Lado. 7729, decolado 221 no controle 1-98, bom voo. 198, né? Controle muito bom, é o Webjet 5729, cruzando 1700 nossos quilômetros. 8002, chame agora o centro Recife na frequência 1288 ao término 3325. 288-3325-862. Webjet 5729, contato radar da colagem, sua para nível 340, saída da EL. Na saída da EL, 340 autorizada. Salvador, boa tarde, Santa 3603, transfere cruzando o 1-75 para o 1-50. Santa 3603, aciona em dedicação, via chegada à mar e desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Defino via 3603, 2000 pés, chegada à mar e desça para 2000 pés. Salvador é o gol 1601. Galeão, 360 Galeão, aguarde de cópia. Nossa, escuta. Sai da Previta, por favor. Daí o Leda Bidev. Obrigado. Salvador, o Dan 3297, no 62, direcionamento. Eu não entendi, quem chamou o solo? 3897, no 62, direcionamento. Aqui, o seu cheque e o seu equipamento rádio está um pouco baixo aí, falhando a comunicação. Portão 06 está livre, puxa, acionar, chame táxi, 3897. Chama na táxi, 3897. Portão 601, copia? 601, copia. Salvador Galeão, nível 3620. Decola da 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda direto Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16 até Groove, após conforme rota do plano. Acione 5005 e o controle em 1198, Golo 601. Autorizado 360, decola da El com curva direita. Leda, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, transponder 5005, controle 198. Ok, Upper Zulu 16 até Groove, após Groove, conforme a rota do plano de voo. Afirmo, Upper Zulu 16, Groove, depois Upper Zulu 14. Qual o portão? Aqui na posição 7. Chame para push acionar, Golo 60. Chamará, obrigado. Olá, Salvador, muito boa tarde, eu tenho a 3197. Tá 3197, prossiga. Por gentileza, teria a nossa saída prevista para o Galeão? Objeto 5729, controle. Passa nível de voo 160, chama o centro Recife na frequência 1288, alterno no 3325. Dael, Leda, após Leda, voa Bidev, em Bidev prossegue na rota. Tá, não, então Dael, Leda, Bidev, beleza, obrigado. 5729. Então, 3603, informe o final do procedimento e a VSX Way, pista no zero. Afirmativo, 3603. Siga Guardião 01. Guardião 01, confirme o PLB, comandante a bordo e tempo de voo. Guardião 01, reporte pronto para a DEP. Para o táxi 3897 com 187 a bordo, alternando com fins 3 horas e 40. 3h40, confins, só me repita o POV, por gentileza. 187. 187, copiado, táxi em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1 no 86, altímetro 1012. Estado 1012, via Juliette Alfa, ponto de espera, 1863, 897. Guardião 01, só confirmando seu desejo para o Oeste. Negativo, estou falando com o Pro-Wiz, que vai prosseguir por sobre a paralela. Depois estende aí para o centro da cidade. Gente, aguarde transferência, Guardião 01. Prato e não aguardo de transferência. Descende until flight level 050 on Mara Lago. Down to flight level 050-5266. Guardião 01 no controle 1198. Está 3897 ali, mantém-se no zero. Guardião 01 ainda na escuta? Afirmativo. Controle 1198. 1198. Tá, boa noite. 3603, redução para 1709. 1709. Salvador, boa.